São João Sociedade na Estação da Lapa. Mário Tito e Matheus Lucena recebem convidados especiais. Vai ter muito forró e aquela sofrência que todo mundo gosta. Pense numa festa boa. Esquenta São João Sociedade na Estação da Lapa. Oferecimento: Cachaça 51. Uma boa ideia é só o começo. Produtos Paraná. Qualidade e segurança da nossa família para a sua. Operação São João via Bahia. Sua segurança, nossa prioridade. E São João da Bahia, o maior São João do mundo. Governo do Estado. Apoio Nova Lapa. Wi-Fi moderno e gratuito na Lapa tem. A sua Brasil Gás agora é Ultra Gás, com a mesma qualidade e a energia da Amanhã é dia de Sociedade Entrevista e o nosso convidado é o deputado federal Elmar Nascimento. Você vai poder acompanhar pelo 102,5 da nossa FM, 740M e pelo canal Rádio Sociedade da Bahia no YouTube. Sociedade Entrevista com o deputado federal Elmar Nascimento. É amanhã, às 7 da manhã. Sociedade. Olha a hora, Brasil! 2h24! Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Mário, Tito! Vem comigo, vem aí, pode chegar! E aí? Modelo sempre, cara! Venha, venha, pode vir! Quem é o cantor? Eu quero saber o nome. Me dá uma moral? Bota aí! Eu quero vocês cantando comigo! E aí? Quem é o cantor? É o que queremos saber. É Lazo? Lazo gravou essa música. Foi o primeiro sucesso dele, né? Em rede nacional. Tomara, tomara que a chuva, tomara que a chuva caia logo pra molhar você. Pingo de estrelas cai do céu azul, jeito do seu negro gostar, gosto de mel do seu sorriso blu. E aí? Jeito que seu negro gostar, jeito que seu negro gostar. Tem outra. Tô na fissura pra te ver. Eu tô querendo seu amor. Eu tô troncho de saudade. Me perdi nessa cidade. Já não sei pra onde vou. Fissurado por você, repara só como é que eu tô. Eu tô troncho de saudade, me perdi nessa cidade, já não sei pra onde vou. Poluição, fome e corrupção, o cenário em minha volta cada vez fica pior. É desemprego, preconceito, é confusão, mesmo em plena multidão a gente se sente só. Eu só relaxo quando caio no forró. Eita, forró porreta. Ô, mandei. Choque, choque, choque bom. Qual o nome dele? Eita, forró porreta. Choque, choque, choque bom. Eita, forró porreta. Choque, choque, choque bom. Eita, forró porreta. Choque, choque, choque bom. Quem é o cantor? Eu quero saber, papi. bota outra aí, outra. Camila Ávila. Boa tarde, Mário Tito. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Geni. Toda a equipe da sociedade. Menos, hein? Todo mundo numa marizia que só. Pois é. Vamos alegrar esse negócio aí? Vamos, tô por sua conta aí. Bota aí esse quem negócio é o cantor? Pra cima. Cantor misterioso de hoje, preciso de dicas. Uma dica é que esse cantor misterioso é o rei do forró temperado e está sendo homenageado pelo São João da Bahia esse ano. Opa, essa é uma dicaça, essa hein? Essa dica é boa, hein? Qual o nome dele? Essa dica é boa, hein, cara? Eu arrasei na dica, hein? Boa toda. Gente, tá fácil demais. Valdir, diga aí. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Camila. Alô, vovó, tarde, saia Valdir. Da cocota. Ivan Almeida de plataforma. E o cantor de hoje é Zé Lito Miranda. Irmão, vovó deve estar ainda atrás lá do sanfoneiro hoje, hein? É. Vovó. Daqui a pouquinho ela tá lá com o Valdo Silva, lá no shopping, né? Boa, boa! Será? Boa tarde, Rádio Sociedade. Aqui é Antônio Rocha de São Felipe. Aí é Zé Lito Miranda, o cantor. Será que é o rei do forró temperado mesmo? Como será? A Camila falou, rapaziada? Vai ligando aí, hein? Quero você participando. Tem presente, não tem, Camilinha? Temos o nosso mais aguardado aí, kit Eletro Junino, que tá para ser sorteado no dia 20. Boa, daqui a 5 dias, né? Daqui a pouquinho, já. Boa tarde, Mário Dito. Quem tá falando aqui é Jacira, moradora no bairro de Tranqueiro Neves. O cantor de hoje é Zé Lito Miranda. Olha ela! Vovó tá em casa hoje, rapaz. Não foi pro shopping, não. É, rapaz, só o carro não foi todo. Boa tarde, Mário Tito. Felícia de Mussurunga. O cantor é Zé Lito Miranda. Um abraço pra você, pra Matheus. Valdir, tira o pé da jaca. Rita de Vista Alegre. Camila. Beijo, vovó. Antônio Além do Carmo. E todo mundo ligado na sociedade. Vai ligando pra gente aí, turma. O quem número? É que tá aí no telefone? Camila Ávila te atendendo com o máximo carinho. 71 3486 3201. Rádio Sociedade da Bahia. Manda zap. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. E corta o coração quando te vejo assim. Maluca de paixão, mas com medo de mim. Ouve tudo que eu falo e não acredita. Mas é tanto desejo que um beijo excita. Por favor, me escuta. E por tudo que for, me deixa te tocar. Devagar, com amor, mais suave que o beijo de um beija-flor. Seu rosto, eu gosto, e aposto no fundo você também quer se entregar. De uma vez, eu sei que nos teus sonhos já te fiz mulher. Te pego, te abraço, te beijo e te faço viajar. Você, de olhinhos fechados, chega a suspirar. Mas quando depois você lembrar de tudo que a gente fez, é uma semana pra te convencer outra vez. Me corta o coração quando te vejo assim. Maluca de paixão, mas com medo de mim. Tudo que eu falo e não acredita. Mas é tanto desejo que um beijo excita. Por favor, me escuta. E por tudo que for, me deixa te tocar devagar. Com amor, mais

Sociedade, a Rádio da Bahia. Rafinha Big Love é bom de verdade. Meu amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu. Nunca pare, nunca pense, nunca diga não. Nunca perca a razão desse amor. É todinho seu, esse amor. Sempre lhe pertenceu. Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer. Você, minha vida é meu céu. Ai, ai, ai, vem me dar prazer. Esse amor é todo o seu. Esse amor sempre lhe pertenceu. E pra cantar comigo, meu parceiro, meu irmão João Gomes, pegada de vaqueiro, meu velho. Bom, de verdade, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu. Nunca pare, nunca pense, nunca diga não. Nunca perca a razão desse amor, que é todinho seu. Esse amor sempre lhe pertenceu. Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer. Você é minha vida, meu céu. Ai, ai, ai, vem me dar prazer. Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer. Você é minha vida, meu céu. Ai, ai, ai, vem me dar prazer. Esse amor seu, esse amor sempre lhe pertenceu. Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer. Você, minha vida é meu céu. Ai, ai, ai, vem me dar prazer. Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer. Você, minha vida é meu céu. Ai, ai, ai, vem me dar prazer. Esse amor é todinho seu. Esse amor sempre lhe pertenceu. Oh, meu Deus. Rafinha Big Love e João Gomes. Rafinha Big Love. Meu amor é seu. Faltam 19 para as 3 na Sociedade. Show da Tarde com Mário Tito. Bate bola! Manda pra mim que eu bato no peito, bato no chão. O Bate Bola tem todos os ingredientes de um grande clássico. Informação, paixão, emoção. E quando o debate fica quente, ah, parece até um bavi. Opinião do outro. Sim, também. Fale, Valência. Bate Bola, o programa que parece um clássico de futebol, mas com a diferença, aqui todo mundo joga no mesmo time. De segunda a sexta, às 19h, tudo sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo, aqui na Sociedade. Oferecimento, loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Corujão, o supermercado mais diferenciado da Bahia, se uniu à Delícia Delicatessen e agora está em Lauro de Freitas. Açougue, hortifruti, bebidas, carnes com cortes especiais e muito preço baixo. Corujão Supermercados, agora em Lauro de Freitas. Avenida Santos Dumont, 4.806. Saiba mais do Instagram, @CorujãoLauroDeFreitas. você vai pegar a estrada nesse São João, se ligue nas dicas da Via Bahia. Faça manutenção preventiva do veículo. Respeite os limites de velocidade. Nunca use o celular ao dirigir. E lembre-se, álcool e direção, nem pensar. Operação São João Via Bahia. Sua segurança, nossa prioridade. Dia nasce, o sol vem com a sua luz. Na mesa tem cuscuz pra gente se alimentar. E se o cuscuz for feito com novo milho, eu canto esse estribilho pra você me acompanhar. Quero mais, novo milho da São Brás. Quero mais, novo milho da São Brás. É o cuscuz nosso de cada dia que nos enche de alegria e tem sabor de quero mais, novo milho da São Brás. Quero mais, novo milho da São Brás. São João em Santo Antônio de Jesus já virou tradição. Tem a melhor estrutura, grandes atrações, uma festa gigante, cheia de animação. Vai ter pé de serra, sertanejo, arrocha e muito forró. Serão mais de 36 horas de festa com Zé Neto e Cristiano, Mari Fernandes, Natan, Bel Marques, Lúcia Alves, Nadson, o Farinha e muito mais. Vem pra Sage neste São João, de 22 a 25 de junho. Realização: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus. Patrocínio: Brahma, Nívia, Esporte da Sorte. Já podem colocar o chapéu de palha e a camisa xadrez, porque o São João na Sociedade já começou. E o nosso encontro está marcado no Arraiá Sociedade, no Shopping Piedade. E nesta quinta, Valdo Silva e Mário Tito recebem o forrozeiro Jairo Barbosa e o sertanejo da dupla Alex e Camargo. Não vai faltar aquele forrozinho, muita prosa boa e um montão de prêmios para o ouvinte Sociedade. Então, encontro marcado. Arraiá Sociedade, no Shopping Piedade. Oferecimento: Namorados e São João. No Piedade é tradição. No Piedade, Salvador, Bahia. Olha a hora, 15 para as 3 agora. Vem comigo, bebê, vem se divertir, vem. Lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 16h, tem Valdo Silva direto do Piedade. Eita! Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é essa fera aí, gente? Qual o nome dele? O grande homenageado do São João da Bahia. É o forró de pior. É o rei do forró temperado. Me dá o nome dele aí, gente. Tem violeiro, sanfoneiro, sabombeiro, todos tocando ligeiro. Quem é? Quem é o cantor? Pelos cantos da cidade, a viola, é Josney Brasil. Mas o Suarana é o nome do cantor, com certeza, é Zelito Miranda. Será que é Zelito, cara? Boa tarde, Mário Tito. O nome do cantor hoje é Zelito Miranda. Quem fala aqui é Preto de Tinga. Valeu, Preto! Boa! Boa tarde, Mário Tito. Quem tá falando aqui é Ione Santos dos Santos. Mora aqui na Saramandaia. O cantor misterioso, com certeza, é Zelito Miranda. Tá bom? Um beijo pra você. Será que é o Zezito? Família, sociedade. Beijo! Boa tarde! O cantor hoje é Zelito Miranda, que é Marco de Tancredo Neves. Valeu, Pieira. Marco, um abraço, Gilmário. Alô, Marão, uma boa tarde pra você, pra Camilinha e toda a equipe aí. Aqui é Gilmário Batista do Perovade. O cantor de hoje é Zelito Miranda. Valeu. Boa tarde, Mário Tito, meu nome é Edivaldo. O cantor de hoje é Zelito Miranda. Será que é Zelito? Tato! Pingo de chuva cai do céu azul, e do jeito que seu nego gosta. Do jeito que seu nego gosta. Mário Tito, meu querido, Tato Bahia Brasil, do bairro de São Caetano. O cantor de hoje é o nosso imortal Zelito Miranda. É isso aí. Tato Bahia Brasil, do bairro de São Caetano. Olha as promoções, hein? Tô na área, feliz São João, meu povo. Valeu, aumenta aí, vamos tocar o rei do forró temperado, meu velho. Eu quero vocês cantando com o Esse é o nosso grande Zelito Miranda, o rei do forró temperado na sociedade. Ama essa música, cara. Aí, Zé Vitão, imortal. Beijo, Thelminha. Oi, as meninas. Beijão, tudo de bom. Tomara. Como é que é, Zé? Chega mais, vamos cantar pra esse povão. Fazer a festa nesse São João, homenageando esse grande forrozeiro. Tomara, tomara, tomara que a chuva, tomara que a chuva caia logo pra molhar você. Pingo de estrelas cai do céu azul, jeito do seu medo gostar, gosto de mel do seu sorriso blue. Jeito que seu nego gosta, jeito que seu nego gosta, e vem brilhando em meu olhar. Jeito que seu nego gosta, e eu mando peço seu cantar. Eu, jeito que seu nego gosta, e vem brilhando em meu olhar. Jeito que seu nego gosta, e eu mando peço seu cantar. Voltando espaços, vem de norte a sul. Jeito que seu nego gosta, molhado do teu corpo nu. Jeito que seu nego gosta, jeito que seu nego gosta, e te vê brilhando em meu olhar. Jeito que seu nego gosta, e amando peço seu cantar. Eu, jeito que seu nego gosta, e te vê brilhando em meu olhar. Jeito que seu nego gosta, e amando peço seu cantar. Chuva caia logo pra molhar você. Pingo de estrelas cai no céu azul. Jeito que seu nego gosta, gosto de mel do seu sorriso blue. Jeito que seu nego gosta, jeito que seu nego gosta, e te vê brilhando em meu olhar. Jeito que seu nego gosta, e eu mando peço seu cantar. Eu, seu nego gosta, e amando peço seu cantar. Eu tenho espaços bem de norte a sul. O jeito do seu nego gosta, o jeito molhado do seu corpo nu. O jeito que seu nego gosta, o jeito que seu nego gosta, e te vê brilhando em meu olhar. Olhar, o jeito que seu nego gosta, e amando peço seu cantar. Eu, jeito que seu nego gosta, e eu mando peço seu cantar. É. Jeito que seu nego gosta. Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom. Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão. Queria ser o segurança da boate pra falar ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa e me ligar falando me busca, te amo, me perdoa. Você tem namorado? Segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Sem querer. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado? Lessa e Bruno, cadê seu namorado, moça? Isso tá na boca do povo, hein? É, cara, é na sociedade que você ouve o que é sucesso. 2h55. Sociedade, agora. Salvador com temperatura em torno de 26 graus. Um forte abraço, boa tarde, Mário Tito. Boa tarde, Noel Tavares. É hora de informação na sociedade. Olha, Mário, um homem foi atropelado por uma motocicleta hoje na Avenida Suburbana. Com o impacto, o condutor do veículo também ficou ferido e ambos precisaram de atendimento médico. Equipes do SAMU foram até o local e realizaram os primeiros socorros. O programa Saúde nos Bairros iniciou o atendimento hoje em Cajazeiras, aqui em Salvador. A ação, que é realizada pela Secretaria Municipal da Saúde, teve início às 8 horas da manhã e oferta para a comunidade consultas e exames gratuitos até o dia 26 de junho. A estrutura montada na Arena da Pronaica, em Cajazeiras 10, os moradores estão sendo contemplados com consultas e serviços como ecocardiografia, também eletrocardiograma, mamografia bilateral para rastreamento, ultrassonografia, entre outros serviços. O Instituto Adolfo Lutz confirmou hoje que a causa da morte de Erissa Nicole Santana, de 16 anos, foi febre maculosa. Em 27 de maio, a adolescente participou da mesma festa em Campinas, no interior do estado de São Paulo, onde estiveram três pessoas que moravam e que morreram em decorrência da doença. A morte da jovem foi a quarta por esse tipo de febre, confirmada nos últimos dias. No total, o estado de São Paulo registrou desde o início do ano 8 mortes. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, São Paulo teve 17 casos de febre maculosa em 2023. Vale ressaltar que a doença é transmitida pelo carrapato. Segundo o criminoso envolvido em roubo de farmácia é capturado pela polícia. Para saber mais sobre essa notícia, acesse o nosso site sociedadeonline.com. Sociedade Agora, a informação exata, na hora em que você precisa. Outras informações a qualquer momento em nossa programação ou através do nosso portal. Sociedade Agora. 2h58. Show da Tarde, com Mário Tito. 2023 está na área e vai ter futebol o ano inteiro. A dupla Bavi promete muita alegria e emoção. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Intermunicipal. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Oferecimento, loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Pulando a Fogueira, com Silvana Oliveira. Depois do forró, do licor e das comidas, o que é que mais tem cara de São João? Acertou se você falou fogos. É fato que eles iluminam a noite e o coração, mas também é verdade que o que tem de bonitos podem ter de perigosos se não forem usados corretamente. Então, se você curte uma bomba ou um foguete, lembre de ler as instruções antes de usar, que eles devem ser soltos ao ar livre, longe de inflamáveis como álcool, e aqui vale para bebida alcoólica também, hein? E não esqueça que o ideal é não segurar os fogos nas mãos, e sim usar uma base de apoio como um cano de PVC. Afinal, ninguém quer interromper a festa para correr para o hospital. Uma última dica: nunca tente acender os fogos que falharem. Eles podem ter um efeito retardado. Então, se mantenha distante por um tempo e depois jogue água. Sim, vai inutilizar a pólvora, mas pode salvar uma vida. Pulando a Fogueira. Oferecimento, Namorados e São João, no Piedade é tradição. Cachaça 51, uma boa ideia é só o começo. Produtos Paraná, qualidade e segurança da nossa família para a sua. Operação São João via Bahia, sua segurança, nossa prioridade. E São João da Bahia, o maior São João do mundo. Governo do Estado. Apoio Nova Lapa. Wi-Fi moderno e gratuito na Lapa tem. Tá colada é com a gente. Tá colada é com a gente. A Pref está colada com a gente nas mais de 800 novas escadarias entregues, nos tablets para os estudantes, no primeiro hospital veterinário e na primeira maternidade municipal que vem aí. Tem jeito não? Quem cola com a gente é ela, a Pref. Tá colada no corre, chegando na frente, cuidando da gente, tá? Tá colada é com a gente. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. É tempo de ficar mais em casa, de ter mais cuidados com a pele, de se higienizar da forma correta. Sabonete Alma de Flores torna os dias das mulheres mais perfumados e cheios de encanto. Cuide-se com o sabonete que oferece 7 fragrâncias em 130 gramas. Alma de Flores une proteção e delicadeza. Sabonete Alma de Flores, seu banho com alma, sua pele com flores. Momento da partida até o destino, existe uma jornada de desafios. Para enfrentar a estrada, o clima e a distância, você precisa de um caminhão robusto e tecnológico. Uma força para vencer barreiras e criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. O novo pesado da Iveco. Iveco, criando novos caminhos. No trânsito, a vida vem primeiro. De segunda a sexta, 21h, você acompanha os episódios inéditos da 7ª temporada da série Reis, a superprodução da Record TV. As nações começam a atacar Israel, mas Davi não vai entregar o seu reino tão fácil. Para você ter Israel, terá que tomar do próprio Deus. Prepare-se para grandes batalhas. De segunda a sexta, 21h, Reis, na tela da Record TV. Fala galera, toda semana você tem um encontro marcado no YouTube da Rádio Sociedade, sabe por quê? Toda segunda às 16h é dia de live do Futebol 360 com Brenner Menezes e Vitor Tapioca. Você ficará por dentro de todas as informações do futebol internacional, tabela, próximos jogos e mercado da bola, tudo isso e muito mais, somente no Futebol 360. Então anote aí, toda segunda às 16h, live do Futebol 360 no nosso canal no YouTube.